Aumente o paredão da sua casa, da sua, do seu carro. Eu sei que tem. Tem mais uma desde hoje. Tudo começa com a escassez de beijo, depois racionamento de amor na cama, falta de carinho, dois no mesmo quarto se sentindo tão sozinhos. Eu jurava que o amor era para sempre, mas o ser humano engana, mas o ser humano mente. Me entreguei de corpo e alma, mas decepção não mata. Vou sentir saudade, depois menos, depois nada. Aumenta o paredão, que eu não quero escutar meu coração. Sou.